detonada do jeito que o Andy gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica? Qual vai ou vai ficar na pica? Qual mais quica? Qual vai ou vai ficar na pica? Empina, bunda, são meninas. Ela ganhou a disputa lá na 17. Agora é duelo do bumbum que desce. Do bumbum que desce. Toda santa siliconada do jeito que o monte gosta. Toda santa siliconada do jeito que o monte gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica.